Jacardi, Nova Aurora, Sapé, Rabi Campi, Vagabal, Fumacê, Colo Bandê, Engenho da Rainha, Embarie, Casa Branca e Serrinha, Nova Iguaçu, Nova Holanda, Borel, Jaqueira, Boa Sul, Mesquita, Coronel, Bangu, Queimados e Chácara do Céu. Liberta aí meu faixa. Mana, mana, mana, mana, mana, do yes. Mana, mana, mana, mana, mana, do yes. Mana, mana, mana, mana, mana, do yes. Oh yeah. Vem comigo, vem, pra se distrair também. Narariboia, Magnólia, Palmeira, Barros e Avintém. No Castro e Pecado, Madama, Coroado e Catarinão, Andaraí, Dendê, Cacuia, Malê, Alemão e Pavão, Olaria, Brás de Pina, Itaúna, Santa Alexandrina, Pavuna, Fogueteira e Barra da Tijuca, De Lucas, Aço, Cesarão, Porto Novo e Acuca, Turano, Lote Mil, Senado, Camará, Cajueiro, Tirico, do Rio, Valério, Penha, Kennedy, Riri, Gambá, Serra, Coral, Galo, Salgueiro e Abarão. E na formiga que está dentro do meu coração vem paixão. Minha rainha, foi bom te namorar. Eu quero você, mas não dá. Nessa circunstância, tanta ignorância com a relação, vai se machucar dentro do seu coração. Ei menina, me domina, como a primeira vez. Ilumina e fascina o amor que a gente fez. Não julgo a você, não dá pra entender. E na memória uma confusão. Oh yeah. Tudo é motivo pra lembrar você. Todo ciúme, insegurança e dor também é prova que existe amor. Chorar, brigar, voltar, se ambos concordar, não há mal imerso capaz de mudar. Pra te amar, não tô legal. Eu te amo natural.